Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. DJ Clayton, ele voltou agora para comandar os CDs mais vendidos do comércio. Aconteceu o que você falou, não tô sozinha, tô junto com a dor. Nildo da mídia. Quando você se foi, pois é, nunca pensei que fosse te ligar de madrugada da mesa de um bar, pedindo uma chance pra recomeçar. O pior não foi ligar, o pior foi saber. Atender o telefone, não era você, era outra menina te ajudando a me esquecer. Como se não bastasse ela atender, ouvi sua voz dizendo, querendo saber quem é amor. Da mídia. DJ Clayton, ele voltou agora para comandar os CDs mais vendidos do comércio. E o dos CDs. A gosta de você, depois você sumiu, me deixando triste, sozinho e sem direção. E quando a noite cai, só penso em você, fico me perguntando o que eu posso fazer pra te esquecer de uma vez. Eu não te iludi, só me deixei levar, mas saí a tempo, tive medo de me apaixonar. Eu tô curtindo com as amigas, esse DJ é o cara que arrebenta. Cacique, Mazinho, Pop, cada sucesso é uma flechada no seu coração. DJ Mazinho, Pop, toca aí a canção que faz ela lembrar de mim. És o guerreiro da saudade 3D. DJ Mazinho, Pop, toca aí que eu quero ver. DJ Mazinho, Pop, toca aí a canção que faz ela lembrar de mim. És o guerreiro da saudade 3D. DJ Mazinho, Pop, toca aí que eu quero ver. DJ Elias Batidão. Gostou, é claro. Zero, zero, Decreto um arrasador, mixando ao vivo as tendências pro povão. A nossa história vai contar, eu sofri demais por te amar, você maltratou meu coração. Pra cima, garoto! Ei, mas as coisas voltam pro lugar, quem bateu hoje vai apanhar.

sol, tá o sol. DJ Clayton, Nildo da mídia, Nildo CDs. Pra cima, garoto! Sei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão. Mais uma vez quebrei a cara. Você me prometeu ser um grande momento e enganou ainda mais. Brincou com meus sentimentos. Por que agi assim? Eu menti pra mim, me prometendo ser. As aparelhagens. Nildo da mídia. DJ Clayton. Ele voltou agora para comandar os CDs mais vendidos do comércio.